8395. 8395, até decolagem. É. Torre, bom dia, 3520. 3520, bom dia, avistado. Cheque frente pouso, vento 70 graus, com meia dúzia nós. Tem livre pouso na 10, confirma? Afirma, cheque frente pouso, tem pouso autorizado, 70 graus, meia dúzia, 3520. Ok, baixou e travou, eu só gostaria de confirmar o vento, senhor. 70 graus, 070, com meia dúzia nós. 070, meia dúzia, obrigado, senhor. Nada, livre pouso. Do voo 1896 com 168 a bordo, 2:21 até a livre do táxi via pátio 1 Índia e Alfa até o ponto de espera da 10 como número 2 para a decolagem. Chame a torre em 1895 quando pronto e tenha uma boa noite. Com 1896 pátio Índia Alfa, quando pronto, quando espera 1895. Boa noite. Voo 1896. Para o táxi, voo 1805, 151 na bordo, 2:40 de autonomia, alterna Maceió. O táxi à direita, no ponto de espera, torre 1895, boa noite. Boa noite, 05. Direita, ponto de espera, 1895, 1805, boa noite. 20, seu solo 50, chama agora o solo em 1219. Boa noite. 3520, no solo, livrando a pessoa. Então 3520, está autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o portão 3, 70 aeronave da Gol, taxiando no pátio. Alfa Juliette, portão 3, sentido Gol, lá de Branco. Gol 805, decolou 52, chame controle em 1 no 98, uma boa noite. 98, obrigado, boa noite, 805. De boa, gol 805, decolar. Gol 805, boa noite, contato radar, suba para o nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA. Uno 896, livre decolagem, dono 0, 90 graus com 8 nós. Decolagem no 0, Uno 896. 1096, decolou 55, chame controle em ONU, ONU 98, boa noite. 1098, Bono 896, boa noite. Pista para 2000, PES, QNH 1000, estabilize LS, reporta estabilizado. 2000, PES, ajustado 1000, chama na estabilizado, isso que é que me importa. Controle Gol 805, pode voar de baixo. Aguarde, coordenação constante. Controle o Gol 1896. 1896, contato radar Baparaninga 370, na saída PUCA. Saída PUCA 370, Gol 1896. Salvador, boa noite, o Papa Romeo Bravo, Fox Mike, passa o 230 para o 170, não sei se pode. Papa Romeo Bravo, Fox Mike, boa noite, autorizado, siga da mar e desça para o nível 050, QNH 1010. Bravo, Fox Mike, Mari 050, 1010. No 805, chame o Centro Recife no 2685, voe de parga presente. 2685, Zipar, obrigado. Tenho um ótimo trabalho, boa noite. Realmente. estabilizar o localizador, Whiskey Yankee Uniforme. Whiskey Yankee Uniforme, completa aproximação, chame a Tony na noite, na noite. Camarada 1295, bom dia. Bom dia. Gol noite 96, centro Recife, 12685. 12685, gol no 896. Bravo Fox Mike, desce para 2000 pés, que negar 1010, está livre LS, reporte estabilizado. 2000-0-0, livre LS, portará estabilizado. Bravo, Fox Mike. Da 1-7, Whiskey Yankee Uniforme. 7, plano modificado 03, reporte final da 1-7 com trem checado, vento 70 graus com 62 nós, Whiskey Yankee Uniforme. Whiskey Yankee Uniforme, chamará final da 1-7 com trem baixo checado, Whiskey Yankee Uniforme. Dando base para final, trem baixo checado, completamente visual, Whiskey Yankee Uniforme. Repouso livre, pista no 7, vento 80 graus com 12 nós, Whiskey Yankee Uniforme. Uniforme. Solo Salvador, é o Tan Mike Yankee Bravo na posição 8 do pátio 3. Que completa a aproximação, chame a torre no 895. No 895, boa noite. Olá. Por boa noite, é o Papa Romeo Bravo Fox Mike, estabilizado no localizer ILS e X-Ray da 11 horas. Boa noite, Bravo Fox Mike avistado, continua a aproximação, informe checado, 80 graus com 612 nós, Bravo Fox Mike. Ciente, o Bravo Fox Mike para a coordenação solicita o pouso na pista 1-7. Ciente, então, para 1-7, pretende modificar a partir de agora? Afirmo, o Bravo Fox Mike já está visual. Ok, modificado então 06, prossiga com base pela direita, reporte ingressando na final da 1-7, com cheque de trem, Bravo Fox Mike. Ciente, reportará ingressando na final da 1-7 com cheque de trem, Bravo Fox Mike. Whiskey Yankee Uniforme, seu solo 06, qual é o pátio de estacionamento? Afirmo, backtrack, primeiro à sua esquerda para EBTA, o Whiskey Yankee Uniforme. Vicente, táxi até o estacionamento, não me escuta. O uísque não fala. O uísque aqui não fala. Oi, Salvador, o Bravo Fox Mike na final 17, baixar travado. Livre pouso 17, o vento 70 graus, meia dúzia nós, Bravo Fox Mike. Livre pouso 17, Bravo Fox Mike. Fox Mike no solo 09, qual o estacionamento? Tabata, gente, está autorizado o backtrack. Reporte livrando a cabeceira 17, conhece o horário, né? Boa noite. Solo Salvador, é o TAM Mike Yankee Bravo, informa o termo do giro do motor em marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Ciente, bom dia. 3520, boa noite. Confirmando, é 190 para Aracaju que eu tenho aqui. Qual o nível solicitado? É 190 mesmo. Ok, o TAN 3520 autorizado para Aracaju, nível de voo 190. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5530, controle em 119.8. Cotejo. Autorizado Aracaju 90, decola da 10, curva esquerda. Puca Caju 5530, 119.8, está no G3 e já vai chamar para o puxa. Gente, correto cotejamento, chama então para o puxa. 2, acho que foi o táxi na 3520. Meia, bom dia, autorizado a chegar a mar e desça para o nível 050, QNH 1900. 050 na mar, 1900, boa noite, bom Tan 3520 para táxi 144 a bordo, 2 horas, retorno final alternativo. Tan 3520, entendido apenas a autonomia de 4 horas, por gentileza, cotejo POB e alternativa. 144, POB, 2 horas. 144, 2 horas, confirme a alternativa. Gente, recebe apenas a modificação da etária do senhor, modificando para Puca, Jamo, após Jamo, DCT Aracaju, ok? Puca, Jamo, Jamo, Aracaju, obrigado. Sente copiado os dados, três ataques à sua direita via Índia, no ponto de espera da pista 1-0, chame a torre 1-18, decimal 95, o ajuste 1-0, 1-0, da 3520. São 896, desce para 2000 pés, QNH 1-0-1-0, está em VLS, reporta estabilizado. Pedro Matheus, 2000 pés, VLS, são 896, 1010, o estado. Tan 3520, a linha decola, pista 1-0, vento 020 graus, 03 baixo. Autorizado a linha decolar o Tan 3520 da 1-0.